down and inside out and unreleased, like a funnel web, like a black fly on the ceiling. Skinny white haunches high and skyward, and a black oily gash crawling backwards across the carpet to smash all over everything. Wet black fur against the sun going down, over the shops and the cars and the crowds and the town. And this is the moment, this is exactly what she is born to be. Now this is what she does, and this is what she is. And this is the moment, this is exactly what she was born to be. This is what she does, and this is what she is. Through her rainy hair, two round holes where the air bubbles and rushes in. Her body moon blue as a jellyfish, and I'm breathing deep, and I'm there, and I'm also not there. I'm spurting ink over the sheets, but she remains completely unexplained. Or maybe I'm just too tongue-tied to drink it up and swallow back the pain. I thought slavery had been abolished. How come it's gone and reared its ugly head again? And this is the moment, this is exactly what she is born to be. And this is what she does, and this is what she is. And this is the moment, this is exactly what she is born to be. This is what she is, and this is what she does. What she does, and this is what she is. And this is the moment, this is exactly what she's born to be. And this is what she does, and this is what she is. And now she's jumping up with her leaping brain, stepping over heaps of sleeping children, disappearing and further up and spinning out again. Up and further up she goes, up and out of the bed, up and out of the bed and down the hall, where she stops for a moment and turns and says, "Are you still here?" And then reaches high and dangles herself like a child's dream from the room of sin. Olá, bem-vindos à 13ª emissão do Moscas Volantes. Estou de volta, tal como Nick Cave, com Skeleton Tree, o 16º álbum de estúdio com os Bad Seeds. Rings of Saturn, que abriu a emissão de hoje, é uma das pérolas de um álbum absolutamente perturbador. As razões, essas, já todos sabemos, infelizmente. O Mosgas segue em frente com Woven Hands, de David Eugene Edwards, também ele de volta em 2016 com Start Treatment, de onde vamos ouvir The Hired Hand. Coming from the je me demande si les filles et les garçons si cruels, où sont mes vrais amis? Pourquoi je me méfie? Qu'a-t-on pu bien faire de tous ces sacrifices? Oui, personne n'est fidèle, mais pourtant la vie doit rester toujours belle. Et peu importe si l'homme reste si cruel avec ce qu'il est, il faut sans doute pardonner, mettre son ego de côté. Pourquoi tout le monde se ment et se trompe jusqu'à se traîner dans la misère la plus totale? Donner ma confiance et mon cœur, pourquoi ça me fait si peur? Est-ce bien normal? Non, c'est pas normal. Três temas rodaram-se então pessoas por aqui, depois do Oven Hands, La Femme com o Valemond, que marca o regresso 3 anos depois do surpreendente Psicotropical Berlin com Mister, que também não lhe fica atrás. Dead Gaze com Running All Around do novíssimo Easy Travels e os Halalas com High and Dry, que marca o regresso deste quarteto de Los Angeles. Discos com Calico Review foram os temas que também passaram por aqui. Mudamos um pouco do figurino e seguimos com os Cymbals, Hit Guitars e Close do novo Pretty Ears. Os Local Natives com Mother Emmanuel, que faz parte de Sunlit Youth, e os finlandeses Big Wave Riders com Escaping the City completaram esta sequência de três temas que estendem o tapete para um dos clássicos que habitualmente vou rodando nas emissões do Moscas Volantes. Desta vez escolhi o ano de 1981 e os The Sound, do malogrado Andrew Borland. From the Lion's Mouth é uma pérola que 36 anos depois continua a ser um disco de culto que marcou uma geração de melómanos. The Fire é o tema que vamos ouvir. Seguem-se os agora Preoccupations, ex-Viet Cong, que agora se chamam Preoccupations, com o tema Monotony, e ainda Eat My Radio, dos Papa. Sem dúvida um nome estranho, mas uma sonoridade interessante. Estes Papa, cujo novo álbum Kick at the Dust chega este ano e que tem rodado com alguma insistência na minha alta fidelidade. Avanço agora com os Level Up e o tema Hidden Driver, que faz parte do álbum Return to Love, e os Cool Goals com Material Love, que marca o regresso com Animal Races. Inside my chest, I'm omnipotent in the way that it arrests every sense and every lesson. I wanna make a call, I guess, but I can't completely stress enough how I feel her presence shaking through the floor. And what's more is that I can feel three angels forming a place between everything that I see. God is peeking, softly speaking, breaking everything to 13ª emissão do Moscas Volantes está a chegar ao fim e vamos encerrar com os veteranos Wedding Present de David Guetta, que regressam às edições discográficas com Going Going, que sucede a Valentina de 2012. Santa Mónica é o tema que encerra o disco e que vai igualmente, tal como diz o título do mesmo, fazer com que me ponha na alheta. É assim, volto daqui a 15 dias, fiquem bem. Can safely say, wipe away that tear.